ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e hoje, um dia muito especial, uma terça-feira muito especial, dia 18 de junho, que é essa terça-feira, no meio desse finalzinho de outono, pegando fogo no Brasil inteiro, né? Por causa das manifestações de rua contra as passagens de ônibus. Muita gente vê nisso aí por os primeiros sinais, né? Na verdade, não há um descontentamento exclusivo ou apenas com as passagens de ônibus, mas é um descontentamento geral que está sendo canalizado por causa da passagem de ônibus que veio ao mesmo tempo em quase todas as capitais. Mas o fato é que nós estamos aqui hoje para tratar do Jornal Brasil de Fato, que no meio da semana passada foi agraciado com a medalha Pedro Ernesto por uma iniciativa do vereador Renato Cinco, do PSOL, e que deveria estar conosco aqui no estúdio, mas infelizmente outros compromissos de agenda o impediram. O jornal completa 10 anos de existência, ele é impresso em São Paulo e agora já tem uma sucursal no Rio de Janeiro, uma edição carioca, uma edição fluminense no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui no estúdio com o Daniel Feldman Israel e com a Vivian Viríssimo, que são dois representantes do Brasil de Fato, a quem eu já abro dando os parabéns pelos 10 anos de existência do Brasil de Fato e pela medalha Pedro Ernesto, que é um reconhecimento mais do que merecido. Já estamos na linha com o Newton? Não, ainda não, né? Estamos tentando contato com o Newton Viana, que é o editor-chefe do jornal, e assim que ele conseguir, a gente conseguir o contato na linha, ele vai falar também um pouco conosco. Mas eu gostaria de abrir essa conversa com o Daniel e com a Vivian, lembrando aqui a coincidência. Eu acho que é uma feliz coincidência nós fazermos o programa exatamente nesse momento de ebulição nas ruas, quando, levando em conta que o Jornal Brasil de Fato é um jornal que atende muito a essa voz das ruas, ele existe para isso exatamente. Eu queria que a Vivian falasse um pouquinho já, por uma questão de gênero. Vou passar para a Vivian. Com certeza. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com você? Tudo bom, beleza. Pois é, Luiz. É uma feliz coincidência mesmo a gente estar aqui conversando contigo nessa semana tão importante para os movimentos, para o povo brasileiro. Acontece que eu discordo que o povo só está saindo para as ruas agora, porque o Brasil de Fato é um jornal que existe há 10 anos, circula nacionalmente, e que tem um mês e meio que está circulando especialmente aqui no Rio, uma versão tabloide. E o Brasil de Fato, ele acompanha as manifestações da classe trabalhadora nesses 10 anos. E o povo sempre esteve na rua, com movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, com movimentos atingidos por barragem, com o movimento das mulheres, com uma série... Sem teto, quilombolas. O povo brasileiro... Os que não têm voz, não é isso, na verdade, né? O povo brasileiro sempre se organizou e sempre se manifestou. Acontece que eles saíam aos milhares na rua. E o que a gente viu ontem aqui no Rio? São dezenas de milhares de pessoas saindo nas ruas para protestar. É verdade. Daniel, eu queria que o Daniel falasse um pouquinho também, Daniel, desse décimo aniversário do Brasil de Fato e essa medalha Pedro Ernesto. Como é que você vê isso aí? Bom dia, Golo. Bom dia, ouvinte. Eu vejo essa medalha como um reconhecimento necessário para que a mídia alternativa... ela deixe de ser alternativa, inclusive, para que ela se torne mídia de massa que não seja mídia comercial. E a nossa necessidade é sempre pautar o que vem da rua, o que vem das áreas mais calejadas, das áreas de onde não se costuma ouvir as vozes, para que a gente também humanize o que é produzido, o que é publicado no Jornal Brasil de Fato, E não só no Jornal Brasil de Fato. Outros tantos veículos foram receberam menção honrosa na noite de sexta-feira. É verdade. Não foi uma coisa exclusiva. Eu me lembro até da ABI teve uma solenidade mais ampla. Sexta-feira, né? Exatamente. Rádio Comunitária Santa Marta, Jornal Cidadão do Conjunto de Favelas da Maré. Recebeu o boletim do MST, boletim eletrônico. Eu acho que é isso, assim. Eu acho incrível por exemplo, eu estava pensando hoje. É o povo que está pautando a mídia com a coisa dos protestos. A verdade é que a gente tinha uma imprensa alternativa no tempo da ditadura, que era uma quase que uma frente única. Você tinha movimento, opinião, você tinha os jornais de crítica, em tempo, os jornais que formavam uma frente pela liberdade de imprensa. O que você não conseguia, você jornalista, não conseguia publicar no jornal onde você trabalhava por causa da censura, você publicava nesses jornais alternativos, até aprofundava, porque os jornais alternativos eram mensais, ou quinzenais, ou semanais, como o Brasil de Fato. E agora, no regime das liberdades democráticas plenas que nós vivemos, a gente vê que essa imprensa alternativa, ela representa o surgimento, você citou a Rádio Comunitária Santa Marta, do Heber Fiel, que é uma tentativa de você dar voz a uma comunidade nos seus anseios. Não tem nada de político, não tem nada de ideológico, ao contrário, por exemplo, do Brasil de Fato, que é uma vertente política e ideológica do pensamento. Por quê? Porque a imprensa, a imprensa mídia convencional não está atendendo a esses canais, né, de insatisfação. E é isso que a gente está vendo aí na rua, agora nesse momento, né, Vivian? O Jornal Brasil de Fato, ele é um jornal que tem um posicionamento político, mas diferente dos jornais alternativos que a gente tinha no período da ditadura, que eram jornais muito opinativos, o Jornal Brasil de Fato, ele reserva dois espaços. Quem já recebeu o Brasil de Fato, que está sendo distribuído 100 mil exemplares gratuitamente em diversos pontos da cidade, Central do Brasil, Estações de metrô, Coelho Neto, Pavuna e Sãs Pena. Sei. Ele sabe que o Jornal Brasil de Fato, ele é um jornal diferente, mas a gente prima muito pela informação, tanto que a opinião está reservada a dois espaços, que são os editoriais e os artigos de opinião. Agora, o resto do jornal a gente prima muito pela informação e pelo compromisso com a trabalhadora e com o trabalhador que mora aqui no Rio. Só dando uma olhada, assim, uma passada de olhos na primeira página de alguns exemplares do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, edição Rio de Janeiro, a gente vê essa preocupação com a informação, não apenas com a formação de opinião, mas com a informação, como, por exemplo, cobertura de esporte, o time de futebol aqui, que está disputando a Libertadores, não está mais, agora só tem o Atlético lá disputando, mas o Fluminense, a questão do petróleo. Mas há um conteúdo, evidente que há um conteúdo editorial fortemente nacionalista, fortemente de esquerda e alinhado com o pensamento das classes trabalhadoras e dos movimentos sociais. Eu gostaria de chamar a participação do Newton Viana, que é o editor-chefe do Brasil de Fato, para que ele explique um pouco mais essa ideia do jornal. Bom dia, Newton. Isso que não dá, viu? O Newton caiu na ligação do Newton aqui. Mas vamos continuar, então. E como é que vocês estão acompanhando? Vocês estão fazendo alguma cobertura especial desse momento, né, que a gente está vivendo, que é não só Rio de Janeiro e São Paulo? O jornal é feito em São Paulo, a sede é São Paulo, mas a sucursal fluminense é uma sucursal forte. Como é que vocês estão fazendo a cobertura disso aí? Então, só acrescentar que o jornal também é distribuído na estação central, na central do Brasil, nas barcas, no Rio e em Niterói. A gente está acompanhando, sim. Na última edição, como você pode ver, nossa edição de número 7, nós demos cobertura ao fato. Sim, mas hoje, vocês estão cobrindo hoje? Então, é isso que eu quero saber. Vocês têm repórter na rua? Temos fotógrafo que registrou ontem e vai entrar as fotos dele. Vão entrar fotos dele na próxima edição, número 8. Que vai ser quinta-feira que vem. Essa próxima quinta agora, dia 20. Ah. E nós teremos uma matéria sobre a questão, enfocando no que aconteceu ontem, na LERJ, na Cinelândia, ali pela Carioca também. Uhum. E a ideia também é dar um panorama de manifestações pelo Brasil, como a gente fez na edição passada. Sei. Eu vou chamar o Nilton agora. Nilton, você está na linha aí, Nilton? Oi, estou. Oi, bom dia, Nilton. Bom dia. Nós estávamos conversando. Primeiro, parabéns pela medalha Pedro Ernesto, uma homenagem justa que vocês receberam junto com o Rapper Fiel e com outras, com o MST e tudo isso, sobre essa luta diária, e no caso de vocês, uma luta diária que se apresenta semanalmente, não nas bancas, mas na distribuição gratuita. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Brasil de Fato, os 10 anos do Brasil de Fato. Bom, primeiro, bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela poder a participação do Brasil de Fato no programa. Para nós foi um reconhecimento extremamente importante, porque há 10 anos, quando iniciamos a criação do Brasil de Fato, ele nasce para atender a demanda das lutas sociais, das lutas dos povos, enfim. Ele nasce de uma necessidade do conjunto da classe trabalhadora de ter voz. Né? E a medalha Pedro Ernesto, que nos foi concedida aí no último dia 14 no Rio de Janeiro, para nós vem agraciar, e é um momento de extremamente importância, para não só para o Brasil de Fato, para todos nós que fazemos essa luta diária, permanente, de fazer uma imprensa contra-hegemônica, de dar voz à classe trabalhadora e ao povo brasileiro, mas também de todas as mídias alternativas, como foi, inclusive, o reconhecimento às várias outras mídias alternativas, enfim, uma homenagem a todas essas outras mídias alternativas, que contribuem permanentemente para a construção de um Brasil diferente, um Brasil para a maioria do povo brasileiro. Portanto, para nós foi um momento extremamente importante, estamos extremamente gratificados com esse reconhecimento, principalmente aí no Rio de Janeiro, onde iniciamos desde o começo de maio com edições regionais para tratar permanentemente mais próximo a luta cotidiana, a luta do povo do Rio de Janeiro. Ô Nilton, você falou dessa questão da mídia hegemônica. Eu gostaria de aprofundar um pouco esse assunto, porque a gente tem visto nesses últimos dias, esse momento que nós estamos vivendo agora tem permitido uma série de reflexões em função do que nós temos visto diariamente na mídia. A mídia tem feito um exercício, um malabarismo, um verdadeiro malabarismo editorial para veicular as informações sem aquele viés conservador, sem dizer que os caras... Começou chamando o pessoal de baderneiro, arruaceiro, vândalo, agora já não é mais, já virou manifestação popular. A própria presidenta Dilma já falou que as manifestações pacíficas são legítimas e que fazem parte da democracia e que são um direito, né, afinal, do cidadão. Então, eu queria que você se debruçasse um pouco sobre essa questão de como é que você... Você acha que isso cria um novo cenário que facilita ou abre um horizonte novo para mídias como o Brasil de Fato? Não há a menor dúvida que momentos de mobilizações de massas da classe trabalhadora, da juventude indo às ruas, são momentos importantes para o fortalecimento da democracia. Eu acho que a presidenta Dilma e alguns governantes progressistas estão se dando conta do caráter dessas mobilizações recentes da juventude, que parte do primeiro ponto, que é a luta contra a tarifa dos preços dos ônibus, do transporte público, mas ao mesmo tempo está embutido já uma série de outras reivindicações. O ponto de partida desses protestos está relacionado com a mobilidade urbana, com o aumento do preço da passagem, e com os enormes gastos financeiros que estão sendo aplicados para a Copa do Mundo num país marcado por profundas desigualdades sociais, enfim. É, então é justo e é legítimo, portanto, essa é a nossa compreensão. É. Para nós que somos da mídia alternativa, independente, a mídia não comprometida com o capital, com o grande capital financeiro, que financia os grandes meios de comunicação, para nós é um momento especial, porque sempre procuramos dar vazão a essas lutas dos povos. É. Então eu vejo que, primeiro, temos que olhar com bastante cuidado, porque essa mesma mídia que criminalizou inicialmente, taxando o movimento da juventude, a luta iniciada principalmente pelo movimento Passe Livre, de ser vândalos e de grupelhos, essa mesma mídia, dado o caráter de massa dessas mobilizações e o apoio que esses jovens estão recebendo da maioria do povo brasileiro, essa imprensa agora conservadora teve que recuar. Então, nesse momento, de certa forma maliciosa e estratégica, a chamada grande mídia procura disputar os rumos dessa mobilização, o que é preocupante, porque assim eles buscam imprimir na cobertura dos atos um apoio fundado em valores udenistas, exaltando que são mobilizações que não aguentam, de quem não aguenta mais a corrupção, a criminalidade, etc., ou mesmo canalizar a luta da juventude para a oposição que as forças neoliberais fazem ao governo Dilma. Yeah. Portanto, a gente vê também com uma certa preocupação os rumos que essas mobilizações possam tomar. Mas povo na rua é sempre importante, e nós costumamos dizer sempre, principalmente a todas as pessoas que fazem luta e mobilização no país: com certeza, os nossos lados são opostos, os nossos lados. O lado da imprensa alternativa, daqueles que fazem luta, são extremamente opostos ao lado dos interesses das grandes elites desse país, de quem domina os grandes meios de comunicação desse país. Portanto, quando a gente percebe que essa grande mídia começa, de certa forma, a respaldar, dar um certo apoio, a gente fica com o pé atrás, porque os nossos interesses são extremamente distintos. Divergentes, portanto, acho que é um momento de preocupação. Eu acho que as lideranças e as pessoas que estão à frente desses processos precisam ficar atentos para não serem manipulados pelos interesses da chamada grande mídia e das elites desse país. A grande imprensa, ela tem uma capacidade camaleônica de mudar a cor e mudar o formato e mudar a própria realidade que ela retrata, e isso já não tem enganado mais a população. Ontem nós vimos uma equipe de emissora de televisão a cabo que estava fazendo a cobertura, que era no caso a Globo News, vaiada por manifestantes aqui no centro do Rio de Janeiro, no momento da chegada para a cobertura, ou seja, as pessoas já identificam, e isso já se verifica já há bastante tempo, desde o tempo do Collor, já identificam a grande imprensa com os setores conservadores. Agora, essa capacidade camaleônica de mudar é que é muito enganosa e pode fazer, como fizeram com os cara pintadas, transformar os cara pintadas em bandeira, em ariete de um movimento que, na verdade, era um movimento mais amplo e quiseram dirigir aquilo ou tirar proveito daquilo como uma iniciativa da própria mídia e do próprio setor pensante da sociedade brasileira. Uma coisa meio positivista, meio antiga, né, Newton? Agora, eu queria chamar a participação da Adriana Fascina, que é antropóloga, professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e que participa eventualmente conosco aqui do Tema Livre. Bom dia, Adriana. Oi, Adriana, você está na linha? Sou da UFRJ, do Museu Nacional, saí da UFRJ. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia. Adriana, uma coisa que tem chamado a atenção nessa discussão desses últimos momentos, né? Porque, na verdade, nós temos alguns dias apenas, não dá nem para a gente fazer uma análise semanal dessa situação ainda, é que As pessoas estão sem uma liderança como tinham antigamente nos movimentos de protesto, movimentos de rua tradicionais. Não há uma central única dos trabalhadores, um sindicato dos petroleiros ou dos metalúrgicos, não há um sindicato dos bancários, não há um sindicato, em resumo, não há uma central, não há uma organização trabalhista ou que represente setores da sociedade insatisfeitos ali, na liderança à frente desse movimento. Hoje mesmo eu estava vendo, aliás, ontem já estava no Facebook, uma foto de um manifestante com um cartaz em que ele escreveu à mão: nós saímos do Facebook, para mostrar que essa realidade é outra e que há uma liderança difusa, uma insatisfação grande. Como é que você vê isso? São novas formas de organização, né, que tem a ver com as mudanças da própria sociedade. A gente assistiu uma desregulamentação da economia, né, durante o período neoliberal, uma desmobilização dos sindicatos, até pelo fim do emprego formal. Muitas vezes a gente tem uma economia que hoje funciona muito na base da informalidade, da precarização. Então, acho que esse é meio o efeito colateral, né? Quando achavam que ia acabar com as formas de organização da classe trabalhadora, ao atingir os sindicatos, os partidos de esquerda, agora isso ressurge uma nova forma de organização, mais descentralizada, mais difusa, mas bastante efetiva, como a gente pode ter. Agora, de qualquer maneira, Adriana, isso, essa falta de uma liderança central, mostra duas coisas na análise que eu tenho visto aqui e ali desses acontecimentos. Primeiro, que a insatisfação está generalizada. E segundo, que já não existe mais a necessidade de você ter uma voz de comando. Ou seja, ontem eu vi uma pessoa dizendo: não, a gente vinha pela rua e eram 6 horas da tarde e as pessoas desciam dos prédios, desciam dos seus trabalhos, e a gente chamava e as pessoas vinham e engrossavam o grupo que estava indo protestar e que estava caminhando em direção a tal lugar ou qual lugar, entendeu? Existe uma outra questão que é em cima dessa realidade pós-globalização, pós-neoliberalismo, que a gente já vive esse momento após isso aí, que é, no caso do Rio de Janeiro, das unidades de polícia pacificadora, essa política de segurança pública implantada com vistas aos eventos esportivos internacionais e que mostrou para a população menos assistida, a população mais carente, que quando o Estado quer, ele vai lá e bota dinheiro, como fez no Complexo do Alemão, pavimenta as ruas, faz jardinamento, bota teleférico. Então não fez antes por quê? E aí as pessoas começam a raciocinar e somar um mais um, né? Como é que é isso? Desculpa, eu não ouvi a pergunta inteira. Tá, não, eu não é uma pergunta, eu fiz uma exposição para você desenvolver um raciocínio, uhum, entendeu? Uhum. Em cima disso aí. Quer dizer, essa realidade. Essa realidade da segurança pública no Rio de Janeiro, uhum, com vistas a esses eventos esportivos, mostra a população menos assistida, a população mais pobre, que o Estado tem sim condições, sempre teve sim condições de atender as suas demandas, e não atendia porque não era seu interesse. Agora é interesse. Então isso também cria uma nova mentalidade, uma nova consciência das pessoas, não digo nem de cidadania, porque nós estamos longe disso, mas cria uma consciência de que o Estado, quando quer, faz. Perfeitamente, ainda mais que a gente vê, né, os números que são divulgados dos gastos nas grandes obras, e não só no caso do PAC, que no Alemão, por exemplo, as obras estão inconclusas, na Rocinha também, apesar dos milhões que foram investidos ali, né? Mas, sobretudo, são obras com grandes estados, obras totalmente desnecessárias para a cidade, que não são prioritárias, né? Uma cidade que sofre com falta de uma escola pública de qualidade, que tem gente morrendo em fila de hospital e postos de saúde. Então, acho que isso é como se os 20 centavos do aumento da passagem fosse uma gota d'água, né? Em meio a um monte de injustiças, de mau uso das verbas públicas, a própria questão dos transportes públicos. Isso é uma caixa preta. Ninguém tem acesso a essas planilhas de quanto essas empresas de transporte lucram. A gente sabe que eles financiam as campanhas, que tem um esquema de caixa 12, isso é largamente conhecido. Tanto é que a gente tem uma blindagem em relação a esses donos das empresas de ônibus. Cadê esse transporte se pronunciando aí sobre essas manifestações, né? Por que que esses caras estão blindados? Por que que a gente não tem acesso a isso? Quer dizer, é um conjunto de intransparências, né? Eu acho que pouco combina com cidadania, com democracia. Então, acho que o sentido dessas manifestações é para isso também, né? A população tem o direito de decidir onde são investidos os verbos públicos, quais são as prioridades das cidades e se o transporte público seja, de fato, tratado como público, não como um negócio beneficiado, como é hoje em dia. A questão que você falou do aumento da passagem do ônibus, dos 20 centavos por passagem, tem sido utilizado como exatamente isso, dizendo assim, não, não, isso aí são 20 centavos de aumento da passagem. Mas a verdade é que, primeiro, em termos absolutos, 20 centavos no aumento da passagem significam quase uma passagem a mais por semana, o que pesa no bolso do trabalhador médio, do trabalhador que ganha pouco. Segundo, esse 20 centavos a mais na passagem é a gota d'água, como você falou, e mostra que existe uma insatisfação mais ampla. Então, isso serviu como um catalisador, porque foi o aumento da passagem ao mesmo tempo, simultaneamente, nas principais capitais do país, e esses locais onde nós estamos vendo essas manifestações de rua. Como é que vocês veem isso, vocês são do Brasil de Fato, Vivian e Daniel? Então, Gola, a gente estava falando que o Brasil de Fato, ele é diferente da grande mídia, né? E o que que nos interessa como jornalistas? Não a questão dos atos mais radicais que aconteceram aqui, mas a questão da qualidade do transporte, porque além de aumentar a passagem, a gente sabe a qualidade do transporte que nós temos nas grandes capitais, né? Que são baseados principalmente em ônibus e não em transporte de massa. O BRT, por exemplo, foi uma medida a curto prazo, né? Não pensando nas populações, mais uma vez mais uma vez pensaram no evento que está sendo programado aí, que precisa de uma locomoção rápida aí. E o negócio do engano do ônibus ser considerado transporte de massa, quando não é. Quando não é. Não é verdade? Transporte coletivo. E as pessoas estão tendo acesso à informação, né? E essa não é uma discussão que chega ao nível primário da população, porque a população nunca teve transporte de massa decente. Uhum. O trem, o suburbano, o trem que a gente tem aqui, é um depósito de gente que transportam gado e cavalo em condições melhores do que... E qual que é a nossa função, né? Direcionar que a cobertura dos meios de comunicação tratem desse aspecto, né? A gente quer saber como que pode melhorar o transporte público, como que as pessoas devem ser tratadas, né? Que direito elas têm, e não como a grande mídia tem feito, os grandes canais de televisão, que é enfocar simplesmente no que tem resultado nas manifestações, né? Os atos de vandalismo, por exemplo. Esse não é o foco, né? A gente quer entender a complexidade do fenômeno que a gente viu ontem, que grandes setores, né? Setores da classe média apoiando esse tipo de ação que vai impactar diretamente a classe trabalhadora, né? A gente sempre vê a classe média alheia a esse processo e agora ela quer participar. Na minha visão como jornalista, o que é mais interessante de observar é o repúdio aos partidos políticos que a gente tem percebido nas manifestações, o que na minha visão é um grande equívoco, porque as transformações profundas e a longo prazo e uma transição para uma sociedade melhor vão acontecer com mulheres e homens e partidos, né? E esse repúdio, essa rejeição que tem sido fortalecida pelos grandes meios não é uma boa. Eu acho que isso pode ser um passo prejudicial para o movimento. Exatamente. A insatisfação com o estado das coisas é fruto da forma como os partidos estão organizados em torno de um projeto estritamente de poder, né? De chegar à máquina e se instalar nela. Eu concordo com a Vivian de que é preciso a gente pensar e repensar a função do partido na sociedade, porque de alguma forma mais fácil, né? Mas a gente é mais sensível a pensar a função dos movimentos sociais, né, dos movimentos de base trabalhadora. O movimento dos atingidos por barragens, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, dos trabalhadores sem teto, dos trabalhadores informais, que é uma questão tão, tão delicada, né, e numa cidade cada vez mais pulverizada por interesses privados. Então, assim, eu acho que o Brasil, de fato, ele exerce uma função, tem um papel que é exatamente ser um vetor de transformações a partir da sua qualificação enquanto meio de comunicação de massa, dada a nossa tiragem, dado o nosso alcance. E, Golo, você estava falando antes do recuo dessa grande mídia, né, quando você se referiu à Globo News e tal. Hoje de manhã eu reparei, e agora mais cedo vendo também, que na Globo News, pelo menos 3 repórteres foram às ruas com os microfones sem identificação. Né? Aquilo que a gente chama de canopla, sim, onde sim, tem a, sei, sei, sei, a logo. O dado cubo, né? O cubo que tem a identificação. Do microfone. Do microfone. O microfone sem identificação. Eles perceberam. No mínimo prudente. Exatamente. Eu queria chamar a participação da Sandra Quintela, que é economista do Instituto de Políticas Alternativas, também parceira nossa aqui do Tema Livre. Bom dia, Sandra. Quanto tempo, hein? Bom dia, é um prazer. Você está devendo uma visita a gente aqui no estúdio. Ô, Sandra, como é que você está acompanhando esse movimento de rua aí? Olha, acompanhando, tentando exatamente entender e ver para onde vai apontar tudo isso. Eu acho que a gente viu esse final de semana e a partir de ontem uma mudança muito grande, né? Massificou, os protestos estão massificados. Ontem no Rio de Janeiro era, eu acredito que mais de 100 mil pessoas, a Rio Branco estava tomadíssima, eram mais de 100 pessoas por metro quadrado, assim, as calçadas tomadas, as calçadas eram quase uma pista da Rio Branco, uma alegria, uma disposição, com bandeiras múltiplas, com juventude, pessoas mais de idade, várias, enfim, origens sociais, etc. E eu acho que agora, mas ao mesmo tempo, como eu falei, muita coisa mudou também nesse último final de semana, né? A gente vê uma tentativa de um enquadramento desses protestos que, na realidade, me parece que apontam para uma luta por direitos, se vê claramente uma tentativa de simplificá-los, dizendo que é uma luta anticorrupção, né? Aquele Acorda Brasil e etc, etc. Eu acho que essa tentativa é clara, né? Não é à toa que os grandes meios de comunicação mudaram a linha editorial, inclusive, de São Paulo para cá, depois da pancadaria de São Paulo para cá. Eu acho que como o movimento está crescendo, a tentativa de alguma maneira de cooptar a opinião pública para uma visão mais, vamos dizer assim, light do que seria a agenda política aceitável, né? Por essa burguesia, no caso, que seria a agenda anticorrupção. E o que o povo está na rua gritando é por direitos, é denunciando os altos custos da Copa. Obviamente a tarifa de ônibus, mas também é muito claro que não é só pelos 20 centavos. Ontem, se a gente for observar, tinha bandeiras de todo tipo, reforma agrária, reforma urbana, era os hospitais, a saúde, né? Da Copa eu abro mão, que era o dinheiro para a saúde e educação. É isso mesmo. Enfim. É isso mesmo. Mas a gente está vendo que tem uma disputa aí, uma disputa forte. E que vamos ver quando tudo se caminha, né? Tô acompanhando com muita alegria no coração, mas ao mesmo tempo com uma certa preocupação. Uma apreensão, né? A verdade é que a grande mídia, a sociedade conservadora, ela tenta achar o rótulo que ela pode pregar nesse movimento para que ela mesma compreenda isso, não como o que ele é, que é um movimento que está vindo de baixo para cima e não crescendo. Agora, o interessante é que ontem nós vimos alvos principais desse movimento nos prédios do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, de representações políticas tradicionais. Isso me remeteu, na hora que eu vi a ocupação da rampa do Congresso Nacional em Brasília à noite, e me remeteu imediatamente às imagens do Palácio do Congresso Nacional em Buenos Aires, no tempo do Fernando de la Rua, quando houve aquele quebra-quebra, aquela ocupação do Congresso e jogaram os móveis pela janela, aquela coisa toda. houve imediatamente uma preocupação no Facebook, na internet. A Janice Figueiredo, que é uma nossa, uma atenta brasileira que mora em Paris, postou já uma explicação no Face do que aconteceu realmente em Brasília, para acalmar, uma explicação em português, em inglês e em francês, que é para contextualizar isso no devido campo, para que as pessoas não se alarmem. Ao mesmo tempo, nós vimos brasileiros em Nova York também foram às ruas, não na Rua dos Brasileiros, mas foram ao centro da cidade, lá em Nova York, para mostrar à sociedade americana e à opinião pública americana e internacional a real dimensão desse tipo de problema, para não confundir com Copa das Confederações, com o aumento da passagem pura e simplesmente, ou com baderna em si. Adriana, como é que você vê essa questão, em você que é antropóloga? Eu acho que, como a Sandra falou, né, esse é um movimento que ele tem muitas causas, ele tem muitas questões, né? Então, ao mesmo tempo, também andar com liberdade, né? E ele tem também essa vinculação internacional com outros movimentos também de juventude, também com plataformas amplas, também com amplo uso de redes sociais, que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Que é a nova primavera dos povos, né? É. Então, acho que é um fenômeno interessante de ocupação das cidades, ocupação das praças, de revoltas que começam a partir de questões muito pontuais, mas que já trazem desde o início questões mais amplas, que têm a ver com democracia, cidadania, com luta contra a desigualdade, contra a justiça social, questões de gênero, né? A gente não pode esquecer que uma das demandas fortes ontem era justamente não a homofobia, contra o Estatuto do Nosso Futuro, contra esse reacionarismo que hoje está representado na figura do Marcos Feliciano. Né? Havia grupos defendendo a diversidade religiosa. Então, são muitas as causas de uma sociedade democrática no sentido profundo do termo, né? Não democrática no sentido de participar de votações e eleições burocratizadas, mas de transformar as relações sociais no mais profundo. E aí, discutir o transporte é fundamental, assim como discutir as relações de gênero, direitos humanos, e reforma agrária, né? Até que o 57, que era uma das faltas de ontem, né? Que esvazia o Ministério Público de Constituição, por aí vai. Está sumindo tua voz aí. A política territorial desse movimento é uma coisa importante chamar atenção também. Ok, ok. Está sumindo a sua voz, viu, Adriana? Está sumindo aí a voz. Está meio cortada. É legal. Fala aí, Daniel, o que você queria falar? Então, eu trouxe um trecho da monografia que a Jéssica Balbino, que é uma jornalista ativista do movimento hip-hop de Poços de Caldas, ela apresentou essa monografia em 2006, numa universidade particular de São Paulo, uma cidade próxima ali a Poços de Caldas, e ela... Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Minas Gerais. E ela... Eu li um livro dela chamado Traficando Conhecimento também, que super interessante, assim, da experiência dela enquanto jornalista, enquanto... Ela abre o texto falando assim, sobre o hip-hop. Vem ardendo, sangrando e machucando. É o berro que emana dos morros, guetos e favelas. Vem dos locais mais pobres o grito desesperado que vem da periferia. Chega ao asfalto carregado de protesto, indignação, carência, vontade, luta e marginalidade. Hip-hop é um termo que vai além. Significa cultura, mas também significa movimento, arte, expressão, paz, amor, soluções, lutas e igualdade de direitos. Através de expressões artísticas intensas, o povo da periferia encontrou no hip-hop a vontade de viver, a motivação e a consciência de cidadania. O mínimo que o hip-hop propõe com suas manifestações e expressões que mudam e desenvolvem-se a cada dia é um olhar livre de preconceitos. É exatamente isso que eu vejo essa maioria de jovens, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, protestarem contra. Protestarem contra um preconceito de classe, um preconceito de mídia, um preconceito sobre a existência humana. É uma série de preconceitos, né, sobrepostos assim, e que vão cristalizando na sociedade. Nós temos preconceitos, a verdade é que a sociedade brasileira ela é profundamente arcaica. E muito conservadora, porque ela incorporou preconceitos na sua própria estrutura, na formação da sociedade, e isso dificulta demais. É interessante você lembrar essa história do hip hop, porque nós estamos falando aqui, eles falam assim, os punks, os baderneiros, identificando como tribos, quando na verdade você tem um movimento bem mais amplo do que isso. Sandra, você está aí ainda? Estou aqui. E aí, Sandra, queria que você comentasse um pouco essa questão também da fragmentação que a mídia faz desse movimento, que é de uma forma de você pegar e estigmatizar setores determinados, o pessoal do hip-hop, o pessoal do punk, o pessoal disso, daquilo, do funk, de não sei de onde. Como é que é? Não, e também é o seguinte, você divide aquela velha dividir para governar, né? Quanto mais divisões, identidades diferentes, né? For construindo, menos o grupo se torna um grupo, né? Uma força, uma classe, a classe trabalhadora. Então, obviamente, isso faz parte de toda uma construção de uma sociedade que é estruturada em classes. E quanto mais a classe trabalhadora estiver dividida, mais força tem a burguesia, que está absolutamente coesa no seu projeto de exploração máxima, não só da natureza, como da força de trabalho. Agora, você acha, Sandra, que a burguesia está coesa realmente? Você não acha que ela também já apresenta fissuras e já apresenta contradições entre setores dela mesmo? Olha, ela apresenta contradições intersetoriais, obviamente, porque, claro, sociedade está aí, são classes também, tem suas diferenças. Agora, quando se trata do modelo de desenvolvimento a ser implementado ou em implementação, aí não há disputa. Não há disputa. Esse modelo que está em curso, por exemplo, no Rio de Janeiro, com os mega eventos, com os mega empreendimentos, com complexos industriais, petroquímicos, siderúrgicos, altamente contaminantes para a vida dos trabalhadores, obras de portos, aeroportos, privatizações, isso, meu amigo, não existe disputa. É aí eles estão coesos, absolutamente coesos. A política macroeconômica, os juros para alimentar essa dívida pública e a destinação do dinheiro público para as empreiteiras, para o pagamento de juros a bancos e alimentando esse sistema financeiro que é o que dá mais lucro no mundo. Enfim, para isso não há disputa. Agora, você não acha, Sandra, que no contexto internacional, essa crise europeia, a própria crise americana econômica, crise americana, e esse contexto internacional não favorece uma discussão, o aprofundamento dessa discussão e de você transformar, mudar os paradigmas, parar de ficar medindo o desenvolvimento pelo produto interno bruto, parar e passar a medir o desenvolvimento pelo índice de desenvolvimento humano, por exemplo, que seria uma coisa muito mais lógica. Você, em vez de descarregar dinheiro nos conflitos bélicos internacionais, às vezes muitos deles fictícios, você acabar de vez com o problema de distribuição de comida na África e esse tipo de coisa, você não acha que nós estamos caminhando para isso? Olha, o que eu vejo, assim, seria o ideal que a gente partisse esses pontos que você coloca, seria exatamente pronto para um programa, político, para uma plataforma política. E o que, infelizmente, nós estamos vendo é muita mobilização na rua, muita gente na rua, no mundo inteiro, mas sem saber direito para onde está indo. Né? E isso é que é a questão, ser um programa, no primeiro ponto, de resistência, que eu acho que é fundamental. O nosso programa agora é um programa de continuar existindo, porque a ofensiva do capital é tremenda. Não só pelas altas tarifas, alto custo de vida. O alto custo de vida no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, qual é esse dado? Nós estamos vendo aonde? Com salário de Paris, salário francês, no Rio de Janeiro? Não, nós estamos com salário brasileiro, né? É verdade. Então, esses pontos aí, eles apontam para uma plataforma política. É por isso que é tão importante os partidos políticos. É muito importante a política institucional. A democracia representativa não é lá grande coisa, mas é o que nós conseguimos construir historicamente. Precisamos radicalizar a democracia. Precisamos estabelecer processos onde a população, a cidadania como um todo, não apenas vote numa eleição. Nós precisamos decidir os destinos do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. do nosso planeta. E esses mecanismos precisam ser aperfeiçoados. A gente tem uma internet hoje que possibilitaria, por exemplo, a participação direta mais eficaz do eleitorado, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, hoje a participação democrática se resume à eleição, mas já é alguma coisa. Nós passamos décadas sem votar nesse país, com ditadura. É verdade. Vamos falar sério, é um avanço. Não é o que a gente quer ainda, mas a gente precisa radicalizar a democracia. É, não é uma grande coisa, mas é o que a gente construiu. Então, eu acho que é nesse sentido que eu acho que precisa realmente avançar essas manifestações e etc. Que é maravilha ver o povo na rua, ver o Brasil acordar, ver a juventude alegre com uma causa na rua, etc. Isso é maravilhoso, maravilhoso isso. É verdade. Mas eu acho que a gente precisa ter uma plataforma mínima. Não é só reduzir a tarifa de ônibus. E como é que fica os hospitais? E como é que fica a saúde? E como é que fica o dinheiro gasto na Copa das Confederações e na Copa do Mundo? Tem que ter uma auditoria dessas contas, tem que saber quem ganhou. E os escândalos da má gestão desses recursos. Pois é, mas As obras são de péssima qualidade. Eu acho que aí, Sandra, é que o descontentamento extrapola e ele vai parar nos prédios da representação política e vai parar na figura dos políticos, porque, no final das contas, o cidadão, ele transfere essa responsabilidade para o político. Ele acha que o deputado, que o senador é que tem que cuidar disso, e o senador está na berlinda porque também está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, o deputado também. Isso tudo cria um ambiente muito desfavorável a esse aprofundamento, a essa radicalização da democracia. Mas eu queria... Só não pode jogar água e o bebê fora, né? Hein? Só não pode jogar o bebê junto com a água. Ah, tá. É o seguinte, o programa de hoje é dedicado, é uma homenagem, na verdade, que o Tema Livre está prestando ao Jornal Brasil de Fato, que completa 10 anos agora, e é um jornal que é um porta-voz dos movimentos sociais, é um porta-voz das classes trabalhadoras, em resumo, dos excluídos, e sempre tem sido assim desde São Paulo, onde ele é editado, e aqui no Rio, onde ele já está há 8 edições semanais agora. E eu queria que você falasse um pouco da importância que você vê na existência e na sobrevida de uma imprensa que não está comprometida com esse modelo geral que você acabou de apontar. Exatamente. O Jornal Brasil de Fato, nós tivemos a honra de estar no lançamento aqui no Rio há mais ou menos 9 anos atrás, 10 anos atrás, em Porto Alegre, acompanhando essa trajetória. E um jornal que é um jornal que, de fato, com brava gente, mantém essa periodicidade semanal há 10 anos. É super importante ter uma mídia alternativa, ter um jornal. O desafio do Jornal Brasil, de fato, de fato, se consolidar num jornal diário. E a gente ainda sonha, né? Vamos sonhar com o jornal diário, né? Tem acesso aos jornais que nós temos, diariamente, por ordem do ofício, temos que ler os jornais diariamente, etc. É realmente um desafio grande, mas é de parabenizar a esse jornal que está sobrevivendo aí bravamente, a força de muita militância para mantê-lo vivo. É isso mesmo. Com alta qualidade jornalística, e a gente só tem a parabenizar mesmo esses 10 anos. Legal, Sandra, muito obrigado pela sua participação no nosso debate aqui. Essa foi a Sandra aqui. Estou esperando você aqui no estúdio, eu vou programar, vou agendar um debate, chamar você aqui, que você é boa disso aí. Tá legal, um abraço. Sandra Quintela, economista do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, participou com a gente, aliás, antes participou também a Adriana Fascina, antropóloga, professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, e também participou no início do programa o editor-chefe do Jornal Brasil de Fato, Newton Viana. Mas nós estamos aqui no estúdio com dois representantes, dois jornalistas do Brasil de Fato Rio de Janeiro, a Vivian Veríssimo e o Daniel Feldman Jael, a quem eu passo a palavra para que faça o balanço final e dê o seu recado, nós estamos encerrando já o programa. Então, o Brasil de Fato, como a gente falou, sai todas as quintas-feiras, já no início da manhã a gente começa a distribuir nas 3 estações de metrô, Coelho Neto, Pavona e Sãs Pena, nas 2 estações das Barcas, em Rio e Niterói, na Central do Brasil. A gente está com uma tiragem bastante expressiva e a gente busca atingir é o público que a gente retrata no jornal, que é a classe trabalhadora, a partir das suas demandas, a partir e são demandas não apenas da classe trabalhadora, convenhamos. Vem cá, e a tiragem é de quando? Porque pela tiragem a gente imagina o grau de penetração do jornal, né? É. Nessas classes. Qual é a tiragem? Então, a tiragem está em torno de 100 mil exemplares. Distribuídos. Distribuídos gratuitamente. Ou seja, as pessoas leem mesmo, né? E se você levar em consideração que cada, que é um jornal semanal, cada exemplar tem 3 leitores, pelo menos, você multiplica isso aí, vai ter uns 300 mil pessoas. Mas é pouca gente, né? A gente precisa de muito mais. Como disse a Sandra, precisa de um jornal diário. Exatamente. E a gente disponibiliza também na internet, né? No site do Brasil de Fato, que é www.brasildefato.com.br, que as pessoas podem acessar a versão em PDF, né, digitalizada do jornal. E de graça. E de graça. É, porque toda a mídia agora convencional está cobrando, né, pelo acesso da internet. É. Gente, olha, muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês muito a participação aqui no Tema Livre e deixar aqui o espaço aberto para vocês utilizarem quando tiverem sugestão de pauta. Parabéns ao Brasil de Fato. Sim, hoje uma palavra, Daniel. Quem quiser enviar sugestão de pauta, quiser fazer contato, sugestão, crítica, tirar dúvida, o e-mail do jornal é redação@brasildefato.com.br. Estamos à disposição de todas e todos. Legal, redação@brasildefato, é isso? Redacal, né? Redacal. Claro, redação sem cedilha RJ. Bom, quem acessa e-mail e não sabe disso ainda não vai conseguir chegar lá. Gente, muito obrigado mais uma vez. O Tema Livre tratou hoje do 10º aniversário do Jornal Brasil de Fato. Foi agraciado com a medalha Pedro Ernesto na semana passada. Um grande abraço para todos, um ótimo dia para você. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo.